emoção inconfundível. Ô, paixão, isso é Vini Sam falando de amor. Alô, minha Bahia, tô chegando, hein? Dias que não mando mensagem, já não quero mais ver sua imagem. O meu WhatsApp te bloqueei. Já prometi pro meu coração, chega de sofrer de ilusão. Vou procurar alguém que me dê valor e realmente quer o meu amor. Você me ligar, já tenho a resposta pra te dar. Segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. E o meu carro já está lá no lava. Nesse momento sendo detetizado, fazendo uma limpeza do seu cheiro impregnado. E esqueça que um dia esteve do meu lado. Pra mim você já é passado. Pra mim já é passado. Vai, um abraço aí pra Jubino, da sonorização Playboy. Aquele abraço. Vamos embora. Se me ligar, já tenho a resposta pra te dar. Segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. E o meu carro já está lá no lava. Nesse momento sendo detetizado, fazendo uma limpeza do seu cheiro impregnado. E esqueça que um dia esteve do meu lado. Pra mim você já é passado. Pra mim já é passado. E o meu carro já está lá no lava. Nesse momento sendo detetizado, fazendo uma limpeza do seu cheiro impregnado. E esqueça que um dia esteve do meu lado. E pra mim já é passado. Pra mim já é passado. E esqueça que um dia esteve do meu lado. Pra mim você já é passado. Pra mim já é passado.